6 com sua diversa para as perfeições direto do 1-0-1-6, identifique-se. Ok, 09 seria mais pro final do pátio 3, não é isso? Não é pro lado azul aqui não, né? Afirmativo, mais pro final, ok? Próximo à entrada do pátio principal. Ah, ok, obrigado. Diga. Como havia requisitado, ou requerido, melhor dizendo, o voo pelo litoral, mantenha referências visuais até 2000 inicialmente. Só confirmando, você vai prosseguir pelo litoral ou vai prosseguir do... Livre, LR. 5344. Alô, boa noite. Eu esse é o Web 5899, cruzando 210. Boa noite, Web 5899, desça para 4000 com 10016, direto Duna, o 5899. 2016, desce até 4000 na Pro de Duna, Web 5899. Firmo. Está estabilizado no localizador, passou Duna, o 35344. Cliente 5344, contato torre 1895, bom pouso. Dois contactos da torre 1895, muito obrigado pela autorização, está muito bonito aqui a obra. Ok. O 896 da Gol, agora para 2000, livre LS, direto Duna, chame estabilizado. Chama nós estabilizado, Gol 896. Objeto 5899 está reautorizado para 3000 pés. 5899, autorizado para 3000. Baixado e travado, trip 5344, passando externo. Trip 5344, autorizado pouso, pista 1-0, venta de 1-6-0 graus com 5 nós. Autorizado pouso na pista 1-0, trip 5344. 5344 no solo aos 23. Dá para seguir táxi agora via Alfa Kilo para o pátio 3, a posição é 05 na escuta permanente. Alfa Kilo para o pátio 3, a posição 05 na escuta 5344. Estabilizou o voo no 896. Positivo, uma milha do marcador externo, livre sinal LF, torre 118, 95, bom pouso. 1895, obrigado. Boa noite, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 4 nós, o ajuste é 1-0-1-6. Livre pouso, pista 1-0, voo no 896 no solo, os 30, vou livrar a sua direita, pode prosseguir táxi via Alfa Juliette, pontão 04, na escuta permanente. Sua direita vai via Alfa Juliette pro 04, sempre na sua escuta, gol no 896. Capitando 5899 visual. Gente, 5899 da web, passou Duna, torre 118, decimal 95. 095, obrigado. Gente, 606 da Gol, livre LS, reposto habilitado. Webjet 5899, boa noite, ajuste 10 no meio, reporte baixado e travado. Baixou, travou. Autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus com meia dúzia de nós, Webjet 5899. 5899, teria de pouso 10, baixar e travar. Gente, voando 606, reduza para a velocidade de aproximação final, passou Duna, torre 118, decimal 612. 18,6, obrigado. Tripulante azul 4062 é o ponto Gole, a sua identificação desce para 2000 pés com o 0016 direto Duna. Gol 1 no 606 torre. Salvador, gol 606. Gol 606, continua a aproximação, guarda no pista livre, ajuste no 0 no 6. No 0 no 6, aguardando. Foi instruído chamar 18 6, chamei 18 3. Foi salvo pelo gongo agora. É, estão entrando em 1895, ok? Ok, obrigado. Sabjet 5899 no solo 37, prossegue táxi agora via Alfa, Juliette, portão é o 10. Alfa, Juliette, portão 10, obrigado. Voo no 606, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 60 graus com 5 nós, o ajuste 1 no 0 no 6. Ok, livre, pouso 1 no 0, voo no 606. No 606, no solo 39, livrar sua direita após prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 05. Direita Alfa Juliette 5, 606.